There is an indefinable, mysterious power that pervades everything. I feel it, though I do not see it. Aproximadamente 170 milhões de habitantes, ateus, cristãos, espíritas, católicos e protestantes, ignorantes, feirantes, ambulantes, ricos e insignificantes, pobres e importantes, achou interessante? Ha, achei. Sigo adiante, é alarmante e intolerante o nosso nível de desamor. Falta de princípios e respeito, banalizamos o terror, horror. É tão normal ver crianças jogadas nas calçadas. É tão banal, natural, pois nossas mentes estão anestesiadas, esterilizadas com carnaval, novelas e outras ilusões. Tradições capitalistas que rendem aos gringos, cifras de milhões, amor de fato. É o que falta principalmente a nós brasileiros, depositamos nossa fé, gramados, enlatados, estrangeiros, mal educados. Do tipo que jogamos o lixo em qualquer lugar. Poluímos o ar, sem progresso, a desordem tende a se propagar. Se prolifera o ódio pelas antenas de TVs e ondas eletromagnéticas. Política social, estéreo, térreo, patética, cibernética, genética, física quântica, tecnologia. Nada disso me invadece, me liga, me toca, me excita. Em compensação a tudo isso vejo moleques, tipo soldados nas esquinas. Aí percebo que falta um pouco de amor em nosso dia a dia. É o que falta na norte ou na sul. É o que falta dentro de cada um. É o que falta na leste, na oeste. É o que falta no Brasil, vê se não se esquece. É o que falta na norte ou na sul. É o que falta dentro de cada um. É o que falta na leste, na oeste. É o que falta no Brasil, vê se não se esquece. Uma elite que nunca se sentiu brasileira. Exploração da nação, lição indiferente, rotineira, alheia. Sentem-se em casa quando fazem compras em Nova York ou Paris. Menos de 20% desses caras pálidas é que controlam nosso país. Que nos forçam padrão anglo-saxão, anti-latino. Desodorante, pisante, rango, cinema, roupa, tudo gringo. Tipo, a boa qualidade, a propaganda atrai, nos leva a comprar do inimigo. Nos empurra o colonialismo, país subdesenvolvido. Brasil, grande potencial agrícola sendo explorado. 2001, idade pós-moderna, ainda temos famintos esfarrapados. Corrupção de cabo a rabo, desrespeito pra todo lado. Alguma coisa está fora da ordem mundial, isso é fato. Dom João abriu portas, JK portas, FHC as pernas. Aumentou a dívida externa, deu patrimônio a troco de merda. Falta de patriotismo que impera, Elias Caimã o espera. Nosso povo na miséria, isso me desespera. Estou com pressa de mudanças, aposto em novos tempos, perspectivas. De mais amor ao próximo, a porta é o respeito, a entrada, a saída. Lanço aqui um desafio, duvido que vá superar. Olho pro lado, aperte a mão do desconhecido, sem se envergonhar. É o que falta na norte ou na sul. É o que falta dentro de cada um. É o que falta na leste e na oeste. É o que falta no Brasil, vê se não se esquece. É o que falta na norte ou na sul. É o que falta dentro de cada um. É o que falta na leste e na oeste. É o que falta no Brasil, vê se não. O amor a que me refiro não é o amor da TV ou de pagodeiros. É o amor à pátria, ao solo brasileiro. Um amor de guerrilheiro que briga, atleta, nasce e morre pelo seu país. Pra falar a verdade, esse tipo de atitude pouco se vê por aqui. Tipo Zumbi, Gandhi, Che Guevara e outros mais. Se envolveram, se atracaram nessa luta pela paz. Ideais que poderiam facilmente ser realizados. Ninguém aqui é sonhador, romântico ou alucinado. Não me julgue, não me acuse, não diga que eu sou louco. Eu acredito nas pessoas, na força renovadora. E te garanto, isso ainda é pouco. Eu creio em tudo aquilo que inclusive eu não posso ver. Tome como exemplo aqueles índios que com a fé fazem chover. Poder da mente, da força que carrega a vida pra frente. Enxergar espiritualmente, com bons olhos, verdadeiramente. Resgata a dignidade dessa gente, brasileiro naturalmente sorridente. Podemos inclusive ranger os dentes, sermos rebeldes e coerentes. É diferente, tudo aquilo que é diferente. O ser humano tem repulsa, recusa, tem medo, se opõe, recua, custa aceitar. Afinal, somos filhos do Criador. Lembre que Jesus morreu na cruz numa demonstração pura de amor. É o que falta na norte ou na sul. É o que falta dentro de cada um. É o que falta na leste e na oeste. É o que falta no Brasil, vê se não se esquece. É o que falta na norte ou na sul. É o que falta dentro de cada um. É o que falta na leste e na oeste. É o que falta no Brasil, vê se não se esquece. É o que falta na norte ou na sul. É o que falta dentro de cada um. É o que falta na leste e na oeste. É o que falta na norte ou na sul. É o que falta dentro de cada um. É o que falta na leste e na oeste.